entrou naquela mercearia que vendia de tudo. Era um Secos e Molhados. Dirigiu-se à balconista e disse: "Por favor, me vê uma lata de formicida." E a balconista assustou. Ela disse: "Um momento, por favor." E foi até o fundo, onde estava o patrão, e disse: "Patrão, o que eu faço? Tem um homem lá fora, e ele pediu uma lata de formicida. Ele me pareceu tão triste." "Ah, é? Deixa que eu vou falar com ele." E o dono da mercearia foi e disse: "Pois não, o que o senhor pediu mesmo?" E ele olhou para o dono dos Secos e Molhados e falou: "Eu quero uma lata de formicida." "Para que o senhor quer a formicida?" "Porque eu quero matar ratos." E o dono daquela mercearia examinou bem o homem que estava diante dele. Deveria ter uns 30 anos, mas aparentava mais. Estava magro. E o dono da mercearia, analisando, pensou: "Esse homem há dias não se alimenta direito. Deve estar com algum problema emocional muito grave." E rapidamente o dono da mercearia foi passando um scanner naquele homem e queria interpretar o seu pedido. Viu que a barba estava semicrescida e pensou consigo mesmo: "Este homem há dias não faz a barba e nem cuida da aparência. Este homem deve estar sofrendo." Mas para continuar a sua conversa, o dono da mercearia disse: "O senhor tem muitos ratos ali?" E o homem respondeu: "Eu devo ter uns 4. Preciso acabar com esses 4. Aí o dono da mercearia pensou: "Ah, esse homem é casado, tem 2 filhos, vai levar esse veneno para casa, vai matar a mulher e os filhos e depois vai se matar também. Só pode ser isso." E o dono da mercearia teve medo de vender o veneno. "Eu não posso vender a formicida para esse homem, eu não posso vender o veneno." E o homem perguntou: "Afinal, o senhor tem ou não tem veneno para rato?" E o dono da mercearia falou: "Um minuto só, eu vou lá pegar." E ele foi novamente para o fundo da mercearia. E ao invés de veneno, ele colocou substâncias sem qualquer efeito dentro da caixinha de formicida. Voltou e deu ao homem. E o homem perguntou: "Quanto é?" Ele disse: "Não precisa pagar não, pode levar. Acabe com os ratos e volte assim que puder." E o homem agradeceu e saiu andando vagarosamente com aquela caixa de veneno. Uma semana depois, o dono da mercearia pessoalmente estava no balcão e aquele homem entrou, magro do mesmo jeito, com a mesma barba por fazer. E entrou bravo e disse: "Meu amigo, que porcaria de veneno para rato é esse? Os ratos estão acabando lá com o meu galpão, com o meu empório, comendo o meu milho, destruindo a minha ração. E eu espalhei esse veneno. Olha, esse veneno não tem eficácia nenhuma. Até as galinhas ciscaram e comeram e nenhum rato morreu, nenhuma galinha morreu. Meu amigo, que porcaria de veneno é esse?" Aí o dono da mercearia viu que, de fato, ele tinha errado no seu juízo. Que aquele homem era um roceiro, a barba estava por fazer, porque no meio do mato não precisa se barbear todo dia. A roupa era simples, ele parecia descuidado da aparência, porque trabalhar na roça ninguém coloca terno. E ele julgou aquele homem, achando que talvez ele quisesse morrer e que por isso estava magro, que ele não se alimentava, mas pelo contrário, a sua natureza era aquela mesma. Era um homem trabalhador. O dono da mercearia ficou envergonhado, porque julgou a pessoa sem conhecer. Aí ele foi e pegou a formicida e vendeu para aquele homem. Pode levar essa daqui. Pode levar que essa daqui é da boa mesmo. Essa daqui não vai ficar um rato. E o comprador virou as costas e foi saindo. E o dono da mercearia o chamou e disse: Ô, que foi? O senhor não vai pagar, não? Ué, não é grátis? O senhor não me deu grátis da outra vez? Ah, é. Tá bom, bom proveito. E ainda tomou o prejuízo por ter julgado antecipadamente aquele homem. Toda vez que você julgar alguém pela aparência, você vai sofrer algum tipo de prejuízo. Por isso que Jesus Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgados. Olha o prejuízo aí. Porque se você julgar alguém, você será julgado. E com o juízo que você julgar, você também vai ser julgado. Se você é uma pessoa que julga com rigor, tome cuidado, o prejuízo vai ser maior ainda. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, Jesus Cristo disse: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Portanto, não julgue a ninguém, nem pela aparência, nem por aquilo que você acha. Você não foi instituído na terra como juiz. Há um só juiz, e ele é o juiz dos vivos e dos mortos, e o seu nome é Jesus Cristo. Um dia, todos irão comparecer diante do seu trono. Por isso é bobagem você ficar julgando aqui na terra, porque o juízo que vai valer é aquele que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É por isso que você não deve julgar ninguém, porque tudo será julgado naquele dia. O teu juízo não importa, ele só vai definir de qual maneira você será julgado por Deus. Por isso, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Em Lucas 6,37, Jesus falou: não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão.